deserto eu andei, teus mandamentos guardei. O maná que me sustenta é da boca do Senhor que alimenta. 40 anos de lição, a tua mão é proteção. Te lembrei em cada dor, teu amor é meu Senhor. Caminho do Senhor eu vou seguir, em terra de abundância vou te louvar e persistir. Quando a fartura me alcançar, meu coração eu vou lembrar que só em ti, ó Deus, eu vivo. Teu amor é meu abrigo. A terra que prometeu ribeiros, frutos, tudo é teu. Oliveiras e mel, em ti, meu Deus, eu sou fiel. Não me deixe esquecer do teu poder em meu viver. Em cada casa que eu edificar, teu nome eu vou exaltar. Caminho do Senhor eu vou seguir, em terra de abundância vou te louvar e persistir. Quando a fartura me alcançar, meu coração eu vou lembrar que só em ti, ó Deus, eu vivo. Teu amor é meu abrigo. Se a força eu esquecer e a vaidade me envolver, vou voltar ao meu primeiro amor. Confesso, Senhor, tu és meu salvador. Lá do Egito me tiraste, no deserto me guiaste, água da rocha brotou, teu milagre eu não esquecerei. Caminho do Senhor eu vou seguir, em terra de abundância vou te louvar e persistir. Quando a fartura me alcançar,